sigo consciente. Tem pouco fardado, cara engatilhado, tirando a vida de inocente. Eu sobrevivo nesse mundo, vivo por questão de sorte. E a camisa larga é pra esconder a peça que causa tua morte. Causando o nocaute do puxa que mate o otário covarde, tu fica ciente. Belfo roxo é o submundo da Baixada Fluminense. Cercado por todos os lados de desordem natural. Nasce preto e favelado, mas tenho riqueza cultural e proceder. É foda viver de rap na BXD. Os que dizem nós por nós são os que mais querem te fuder. E obviamente, é melhor tu ficar ciente. Cash é zero se tu tenta fazer rap consciente. Mó sequela, nego finge que tá nessa pela favela. Mas pra canta nos eventos tem que fechar com as panelas. Que tá na moda, deixa eu quieto com meu green e não me sufoca. Pois quem tá nessa panela eu taco fogo e eles pipoca. E na Baixada, onde eu nasci eu cresci. Onde cada peso morto tá pedindo pra cair. Onde cada mãe solteira sem motivo pra sorrir. Vai lutando dia a dia pra poder subsistir. E daí, aumenta o foco e segue em frente. Eu vejo o sofrimento de gente como a gente que vai na esperança do amanhã, vivendo um dia após o outro nessa terra de Satã. Hussein, vulgo terra de ninguém. De São João a Belfor Roxo, medo calotino treina. Nem vem que não tem, tenho medo do futuro. Onde cada noite obscura faz ter medo do escuro. Sei lá, e vai que hoje é minha vez. A culpa de quem votou no 31, tô planejando ficar vivo esse ano. Cê tem que sentir medo do cuzão miliciano. Na BX do bagulho é doido, o bagulho é lombrado. Tem droga e termamento, vários bicos engatilhado. Mantenho atividade e nunca conto com a sorte. O volume na minha cintura é o print na minha glock. Pra poder sobreviver na grande selva de pedra, menorzinho chamar na cola e polícia chamar na erva. Na BXD a chapa quente, tem vários grupos de extermínio. Toque de recolher domingo, deputado miliciano, polícia que é traficante. Hoje é final de semana, pego outra peça na estante. Pra poder voltar pra casa seguro aqui na Baixada, você tem que sair na rua, tipo pra uma guerrilha armada. Quem diz que está contigo é mentiroso e fudido. Troca sua amizade por buceta e um par de pino. Fala que é fechadão no rap com a cultura de rua, mas abandona o movimento por puta que rebola a bunda. Um punhado de rachixe, 15 minutos de fama. Ele rebola, dança funk, dança jé e dança samba. Só querem fechar nas patotas e fechar cuscuz ao mandato. Resistência da Baixada e o meu papo já foi dado. Belfor Roxo, São João de Meriti.